Deus está presente. Que já vem para sempre. O quarto selo. Quando o Cordeiro de Deus abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem e vê. E surgiu um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Meus amigos e meus irmãos, todos nós estamos vendo que o karma do planeta Terra é um karma realmente terrível. Porque por mais esforços que façam os homens para encontrar uma solução pacífica para os seus dramas, há uma coisa qualquer que parece frustrar o trabalho dos idealistas. Eu estou sentindo o interesse crescente de todos pelo assunto Apocalipse. Tive a honra de receber uma indagação de um professor de biologia, e houve outros, inclusive aqui para São Paulo. Eu responderei dentro do que eu souber, eu não sou dono da verdade. E sempre no improviso, as perguntas, que assim fala o coração. Que eles estudaram, estudamos bastante, muitos anos. E o professor Nicodemos, nosso amigo agora, perguntava a respeito de livre-arbítrio e determinismo, digamos assim. Se Deus, que é democrata, não poderia permitir, se os homens quisessem, naturalmente, impedir a guerra. E eu falei para o nosso amigo: mas ocorre uma coisa, não é Deus que não quer a paz. Quem quer a guerra são os homens. Há interesses variados, internacionais, a posse do petróleo, por exemplo, e tantas outras coisas, a posição estratégica do Oriente Médio, e uma série de coisas que dá para escrever 1000 livros, discutir até o ano 5000 aí. Eu entro no aspecto moral e espiritual do assunto. Não é Deus que determina isso ou aquilo. Ele estabeleceu leis que, se não forem cumpridas, naturalmente farão baixar sanções sobre aqueles que as infringirem. É o caso do quarto selo. Pois aqui está, no capítulo 6, versículos 7 e 8, o resultado da guerra, o resultado da fome, da penúria, e vem na peste, na morte e todas as suas consequências. Porque este cavalo é resultado do trabalho dos outros cavalos. que não aparecem no Apocalipse como uma surpresa do mago, do mágico, do circo. Não. Não é, não. Esses cavalos surgem por causa de nós, da nossa ação. Quando o Cordeiro de Deus abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem e vê. E surgiu um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. O que que a guerra traz? O que que a fome traz, a fome violenta? Morte. E traz, quando vem a fome, ela é resultado do estio. O estio é a seca da natureza, a falta d'água, aquela coisa toda. O sol inclemente. Ela vem também por causa das almas secas, que não conduzem bem a economia e as finanças dos países. Ela vem também por causa da exploração das nações mais poderosas sobre as nações mais fracas. Isso falando em termos sociais, políticos, porque se nos derramarmos sobre a reencarnação, nós podemos concluir que às vezes a nação fraca é que é a forte, e a nação forte é que é a fraca. Mais forte do que a nação hebreia, na altura em que Jesus surgiu, não havia outra na terra, forte moral e espiritualmente, porque receber ali o ser mais potente do planeta Terra. Naquele momento era a região do mundo mais esplendorosa, mais rica, mais poderosa, porque Jesus estava ali. Mas nem todos entendem isso muito bem. Não ainda resta muito para caminhar. Porque Jesus é quem nos financia. Se estivermos andando de acordo com o seu plano para estas obras, ele há de tocar os corações. Mas nós temos que pedir. Inclusive, isto para nós é um exercício de humildade. Pegamos o exemplo do irmão Zarufo. Nome famoso, muito conhecido. Eu me lembro bem que eu estava um dia na rua Vitor Meirelles. Eu era bem pequeno ainda, acho que não tinha 7, 8 anos, talvez até menos, hein? A avenida, casas de um lado, casas do outro, um gramado, ficos no meio. Estava mexendo no gramado assim. Lícia, minha irmã, ainda meteu o dedo num buraco que estava cheio de abelhas. O dedo inchou imediatamente. Se ela está me ouvindo, ela está se lembrando disso. E na casa de umas senhoras negras bonitas, Tereza, Noélia, e o marido da Noélia, que era o José, estava o rádio ligado, estavam na varanda ouvindo assim. E aquela voz bonita disse assim: o bem nunca será vencido pelo mal. E aquilo me chamou a atenção. Eu era um garoto pequeno, bem, eu acho que não tinha 6 anos. Lá no Rio de Janeiro, na estação do Riachuelo. Era um nome famoso. Ganhava uma fortuna naquele tempo, rádio, imprensa, conferências, viagens, convites pela BBC de Londres. No entanto, largou tudo aquilo, como Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu. Largaram também ao Jesus passar por eles e dizer para eles: sigam-me, ou siga-me, como fez com Levi. Ele ouviu esse chamado e saiu para pedir. Por que é que nós não podemos fazer o mesmo? Fazemos, sim, todos nós. É um exercício de humildade. Bom, vocês verão. Depois eu vou fazer um resumo desses quatro cavalos com seus cavaleiros. Vocês verão a justeza da lei divina aqui dando a cada homem, povo e nação de acordo com as suas obras. E surgiu um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Agora vejam bem aqui a colocação do pronome. Isto é muito importante. Um dia desse eu estava ouvindo aí uns programas, alguém leu alguma coisa e comeu o S. Aí muda o sentido da coisa. E surgiu um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e lhes foi dada, percebeu? Autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. A história se repete em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. A época que nós todos estamos vivendo é basilar, hein? Tudo isso aqui já ocorreu várias vezes, mas eu chamei a atenção de vocês para um fato que nos dá conforto, porque vem o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, mas vem o cavalo branco, que saiu vencendo e para vencer. Se nós estivermos integrados na mensagem e na dinâmica do cavalo branco, sofreremos naturalmente, porque estamos no mundo, os efeitos do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo, mas sobreviveremos, porque estamos servindo àquele que vem montado sobre o cavalo branco e vai aparecer no versículo 11 do capítulo 19, ali mostrando a função dele sobre o mundo, e nós sobreviveremos. O segredo é estar integrado em Jesus. Agora uma coisa aqui, ó, que quem confia em Jesus não perde seu tempo. Eu quero que vocês deem uma passada no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto selos, nos versículos que abrem estes selos. E vejam se vocês observam uma coisa que é muito importante. E esta coisa contrasta com o versículo inicial dos demais selos. Vou ler o versículo 9, que abre o quinto selo. Quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que dele tinham dado. Vamos ao sexto selo. Vi quando o Cordeiro de Deus abriu o sexto selo, e eis que sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. Será que já deu para vocês observarem alguma coisa aí? Agora, o sétimo selo. Vão andando aí, vocês vão chegar no sétimo selo. Chegaram lá? O sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas. Deixa eu ver o capítulo aqui. 8, né? É. Quando o Cordeiro de Deus